sento che l'alma tutta lieta respira, e nel mio seno resta la doglia estinta. Per sempre ho il desiderio che verrò fedele e perdurando a vinta. Questão de sensibilidade, um ponto de encontro. Comigo, Renato Tavolieri Filho, falando de música e sensibilidade. Thank you.

E hoje estamos com duas vozes raras e belíssimas de dois contratenores famosos, jovens, o que prova que a música clássica vai muito bem, obrigado, que são Philippe Jaroussky, que já esteve conosco, francês, e Max-Emmanuel Senčić, que nasceu na Croácia e atualmente vive na Áustria. Eles se reuniram e com essas composições exclusivas para contratenores, eles fizeram uma pesquisa e levantaram na música barroca esses duetos que hoje estão abrilhantando o nosso Questão de Sensibilidade. Thank you.

Questão de sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Thank you. sentiamo i tormenti di perdita si cruda e si funesta. A questo solo si deve il nostro pianto, il nostro dolo. Sì, caro Silvio, anch'io accordo in tuoi sospir le mie querele. Sai il ciel quanto fedele adorai si gran donna e dell'alme del cor nobil regina. Da questa cui sentendo ogni voler più grande e me l'anima mia gioia e contento. E encerramos aqui o nosso Questão de Sensibilidade de hoje. Renato Tavolieri Filho se despedindo. Um abraço e até o nosso próximo programa.